like with the condition you expect on approximation of that? Let's see if my phone shut. Okay, Sente. 3305 estabilizou? Estabilizou agora, 3305. Complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 198 na dúzia, tá? 3305. 386, obrigado. Juliette, desça para 2000, está livre aproximação. 2000, livre aproximação, Mike Time Jet. Salvador, 604. Portal 9907, salva agora as 3-1 na minha escuta durante o Trax, bem-vindo. Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte. Confirme que chamou? O gol no 604, na ponte 4, pushback acionamento. Quatro autorizado, semi-táxi no 604. Para confirmar para o total, para fazer o backtrack na pista, por quê? Negativo, vai livrar a direita, prosseguir alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3, ok, graças. TAM 3305 tem pista agora livre, tem pouso autorizado, vento 080 graus com 10 mais. Autorizado o pouso, 3305. Bravo, bravo, Delta. Sim, 380 já aprovado em Guarulhos, só um minuto, prepare a Arbol. Boa noite, identifique, desça na tenha 12 mil pés, o altímetro em Salvador, 1014, chegada à Mare. A Mare deve ir para 12 mil pés, 2014. 2 mil pés. 2 mil pés. Sérgio Eco, estabilizou? Estabilizado no localizador. Complete a aproximação e chame a torre em 1862, Mike, Juliette. 1186, Mike, Juliette. Ingressando na frente do 77 da Total, 3305. Após eu prosseguir via Alfa e reforça a Juliette. Sim, a gente está visual contra Alfa, chegou Alfa Juliette, 3305. Total dando passagem ao Airborne da TAM, após prossiga, conforme já instruído, quilo parte 3. Afirmativa da passagem do TAM e quilo parte 3, total 9903. Oi, Salvador, boa noite. Papa Romeu, Mike Tom Jet, estabilizado no localizador 190, tem embaixado travado. Ô, Mike Tom Juliette, na escuta? Papa Romeo, Mike Tango Juliette, estabilizado no localizador da 1-0, trem baixado travado. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 080 graus com 11 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, Mike Tango Juliette. O voo 1604, taxi autorizado, Índia Alfa, reporta fonte espera, pronto, ajuste no 014. Só podia repetir, alternado? Alternado, eles estão com isso. Aí estão com fonte espera, Maria, voo 1604. Objeto 6747, sentido Alfa, para autorização Guarulhos. É, 18-6, Web, 18-6. 18-6. Salvador, boa noite, objeto 6747, para autorização Guarulhos, então. Sim, número 2 cópia, 340 já aprovado, prepare o arbol. 340, prepara o arbol, 6747. 3305, vai ingressar Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 3305. Quatro me mantém. Romeu, Papá Romeu, Bravo Delta. Confirme a pista aqui pra gente utilizar e o pad que se encontra. Deixa eu declarar no zero e tá no pad 5, tô ciente. Tá pronto, cópia? 380 aprovado, Guarulhos, rota conforme o plano, via Pesolo 21. Decolada 1-0, curva direita, no perfil da Arbor, Elefa, após intercepto aerovia, segue conforme. 5040 transponder, controle opere 1-9.35. Mantém conforme o plano, Pesolo 21 no trivia, após conforme, decolando a 10 com curva direita. Juliette, solo agora os 37 na minha escuta, vai parte 3? Positivo. Ok, parte 3, o Mike Tango Juliette, Alfa Kilo para o parte 3, bem-vindos. Alfa Kilo, parte 3, nossa escuta, obrigada, parte 7. 1604, pista livre, decolagem autorizado, 080 grosso, 99. O Romeu, Bravo Delta, o fotogênio está correto, tem livre acionar, enchendo táxi. Decolado agora às 38, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, 604. Web 6747, cópia. Doutora, cópia 6747. 340, Guarulhos, rota via Pesolo 21, conforme o plano. Decolado 1-0, com curva pela direita, no perfil da Arbor, Elefa. Em Elefa, interceptor via, isso aí conforme o plano após. 5050, 5050, transponder. Controle opera em 1-9, decimal 35. Aqui atrasado Guarulhos, 1340. Decolada 1-0, curva direita, posse. Pesolo 2-1, saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5050 e controle 1935, objeto 6747. Portão 3, chega quando pronto para o posicionar. Está pronto para o posicionamento 6747. Confirmando, está pronto? Negativo. 076, livre LS, informe estabilizado no localizador. Fala 076, vai reportar estabilizado no localizador. Controle Salvador, trip 55 no SIM, transfere no meio. Trip 55 no 5, acione a identificação, desça para 4 mil pés, voltímetro 1014, chegada Bonf na Pro de Bonf. Pro de Bonf 4014, Cinco no 5? Na escuta. Poderia iniciar a descida a partir de agora? Confere, senhor. Pode iniciar a descida a partir de agora, livra 160 para o 40. Já iniciou, tá passando 157 agora, 15.700. Ok, senhor. Salvador, Oxa 63 no 3. Oxa 63 no 3, Salvador Guarulhos, confirmando 360. É, por favor. Pronto, cópia. Guarulhos, aprovado 360, rota conforme a perícia 50, decolada no zero, com rua pela direita. No perfil da Dael Leda, após Leda, vai voar Eudes, ao intercepto eixo da aerovisa, é conforme após. 5051 no transponder, controle da PERI 119, decimal 35. Então, 360 está autorizado, rota 10, voa à direita, 350 da Dael Leda. Elde, 5051, Elde Transponder, 1935, controle, 6315. Pedir, você vai pedir o Transponder, por favor? 604, chame Recife, 2685, alterno 3365. 2685, 3365, seguinte. Interceptou o gol no 076. Bruno 076, complete a aproximação, estima a torre agora em 118, decimal meia dúzia. 186, vou no 076. Rio 5972, livre LS, desça para 12 mil pés, informe estabilizado no posto do localizador. LS, desça para 2000, informe estabilizado no localizador da 10. Sim, descendo para 2000, informarei estabilizado no localizador. Rio 5972. Boa noite, Portugal 109, Skog Identification, San Martin, level 050, clear on bound for arrival. Down level 050 on bound for arrival, Portugal 019. Trip 5505, desça para 3000. 3000 pés, trip 5505. O Rio 5972 interceptando o ILS da 10. Pede aproximação e chame a torre em 1862, Rio 5972. 1186, 5972. Cinco desce para 2000. 5 para 2000, peça para você para ajudar, né? Pô, 5525, poderia para Duna, quer dizer? Duna, autorizado. 5525, obrigado. Após Juliette, pontão 06, bem-vindo. Bem-vindo, para o 06 após a Juliette, ó, na 076. E o 5972, na escuta? Muito boa noite, estabilizado ILS da 10 contra embaixada travada. E o 5972, avistado de pouso autorizado, vem a tom, centena com meia dúzia. Autorizado o pouso, e o 5972, obrigado. Alfa 972, solo agora 53, bem-vindo, táxi na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3. Sim, e o seu Alfa Kilo Pátio 3. Trip 55 no 5 para o localizador, esquerda 150, informe estabilizado. Esquerda 150, estabilizado, Trip 55 no 5. Salvador, o objeto 6747 está para o estacionamento, posição 03. Web 6747 no 3 autorizado, sem táxi. Autorizado, chamar para o táxi, 6747. Interceptando o locker, 355 no 5. Cinco, cinco, no cinco, chame torre em 18, meia dúzia. Obrigado. Salvador, trip 55 no 5. Trip 55 no 5, reporte próximo externo, já avistado. Ok, passando externo, trip 55 no 5. 0019, clear electric trip approach. Runway 10, descend to 2,000 feet at the Merck Saturn 1014. Report establish on localize the course. Down 2,000 feet to 014 and ILS X-ray runway 10, call it 5 or 7, 0019. Tem pouso autorizado, vento 090 graus, 11 nós. 7 graus, 5, 5, 5.